再保持上去。 Vitória 360, via rota do plano, decola sistema 0, curva direita, saída São Luna, transição Doppler, controle 120.8, transponder 5467. São 01, autorizado para o chuveiro de chantagem. Goiás, decolada 41, controle 20, décima 8, Goiás. 08, obrigado. Salve 08. Bom dia, guarda-copa, prazer. Tudo é Arborono. Autorizado, Via Índia Alfa, tô com zero, chame pronto. Autorizado via Juliette Alfa, tá bom, espera o chão pronto. 227, decolada 47, controle 120, décima 8, boa viagem. 308, obrigado, 917. Controle Salvador, 9227, decola, passa 1100 ao 360, Sambu 1. Azul 9227, passagem radar, 2360, 2360. Leda ao 360, azul, sim, azul 9227. Voo 9068, chama o centro do Recife. Em 125, decimal 1, correção em 128, decimal 8, ao termo 26, decimal 0. Nível 340, via roda do plano, decola pistão ao zero, curva direita, arbor 1, transição elétrica, controle 120, décima 8, transponder 5466. Pronto para o táxi. Autorizado, puxa. Táxi autorizado via parte 3, parte principal, Índia e Alfa, até o ponto espera, chame pronto no ponto espera. 2, controle 0.8, boa viagem. 0.8, obrigado, boa viagem. Controle Salvador, 2601, bom dia. 3601, sessão de cadastro, 2360, que eu vou pedir. 3360, de dentro do mundo, 3601. Chame sempre o Recife, em 1-25-1, até 1-23-8. Autorizado a alinhar e decolar 90, vento do 30 graus, 050, acima do 90, 14. Azul 359, decolado ao 57, controle em 2008, Goiás. Obrigado, Roger. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo 1 Departure Electro Transition Echo Lima Echo Fox Alfa Transition Salvador Departure 120.8 Score 5463. Juliette Papá no Sala 01, direita, táxi via Alfa, reporte antes da taxi de novo. Autorizado o ingresso via Juliette, controle no grande pátio, chame na taxi Quebec para o ingresso na pista motel. Já estou autorizado, reposto livrando na vista. Azul, ali, Argentina 1911, report success. Thank you. Juliette and Alpha Kilo Honey 41110, we'll report to Eddie. Alpha 3, Ranger Alpha, até o ponto 0, no ponto 0, chame o campo 9 Alpha. Montezinho desse maneiro, obrigado, boa noite. Sim, boa noite, Argentina 1911. Táxi centralizado via Juliet Alfa até o ponto 0, chama o final do ponto 0, uma vez. Thank you. or any direction, we need to interfere with the truck. Thank you. Campinas, poderia confirmar? Confirmar. Polo 229, taxa aprovada via Pátio Principal, Juliette e Alfa, até o ponto de espera da pista no zero, tem a gala 014. Chama em ponto de espera do colégio na ponto de espera da pista no zero, voo 1229. O 1349 em coordenação com o tipo de solo, após a passagem dos testes de teste do centro da companhia a cauda em direção ao Ponte Espera, já tem livre para o chupé de acionamento do portão 7, show então para o táxi, voo no 349. Chamo-se a Francisco, 1251, até 1239.